sexta ao nível 060 na chegada Bonf. Ajuste o altímetro no 012. 060 na Bonf, 601. Salvadora, 14118, passa nível 090. Azul 4118, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. Da EL, Leda, Bridge, Azul 4118, nível 360 autorizado. 090. Condições Wagner no 1500 pés no corredor Veracruz, reporte Paris para ingresso no corredor Interlagos. Confirma o PLB? PLB, agora apartarei Paris, pela BRC. Juliette, através de Paris, ingressando Interlagos. Reporte visual com a pista no 7. Já está visual com a pista no 7, Juliette. Tem até agora a transferência. Guardando a transferência, Juliette. Curvatório, pouso, vento 100 graus com 11 nós. Autorizado o pouso na 031-90. Bom, no menos 2, controle de Salvador, acena identificação. Desça ao nível 070 na chegada Mari, altímetro 1012. Por gentileza, controle, você pode repetir a informação? Bem interpretada. Aguarde. Tira agora de corte. Maraca. Saída pra mim? Gole o fito. Olha aqui. Décimo 8. 198, boa. Controle Salvador, uma boa tarde, o TRIP 5219 decolado na sua escuta. TRIP 5219, contato radar na decolagem, suba ao nível 200 na saída Gole, após Eval, direto Conquista. 200 Gole, após Eval, direto Conquista, o TRIP 5219. Gol 1612, desça ao nível 070 na chegada Mari, altímetro 1012. 1012 até o 70 na Mari, 1612, agora sim. Albatango, Mike Foxtrot, Sierra, autorizado a final do procedimento Electric Sway, desça para 2.000 pés, altímetro no 012, reporte estabilizado. Tráfego 10 horas, 4 milhas, rumo nordeste, 1.500 pés nos corredores visuais, sem interferir na aproximação. Agente, Mike Foxtrot, Sierra. Localizador, gol 395, assista ali, senhor. Baixando o travado. Torre, 1.18.95, tem um bom posto. Obrigado, boa tarde. Nossa pista, Juliette. Torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, Juliette. Torre Salvador, passando o Vitorino da Juliette. Vitorino da Juliette, ciente do tráfego, chame aí. Final de 3 milhas da Alocete, ok? Previsto aí 360 para sequenciamento. Gente, para as 3 milhas. Da Juliette. Alfonso da Juliette vai chamar, tá 3190. Solo Salvador, tá 3149. Você é 3149. Foi checado junto na a sala IES, você é 4114. A 612 de mim. É um. É... QSL Virginia 414. QSL 414. Sim, vou informar a sala aí, Salvador. Obrigado. 22, reduz a velocidade 220 mais. 1029, essa 22. Azul 4234, autorizado a final do procedimento LSX Vista no 0, desça para 2000 pés. Altímetro no 012, reporte estabilizado. E autorizado o procedimento de agressão 1.300.2010.2008, tomada estabilizada no 4.2.3.4. 4.1.1.8, chama o centro Recife 1.25.1, alterna 1.33.25. 1.25.1, 3.3.25, azul 4.1.1.8. Autoriza a rapatória para o CPCR? Aguarde. Boa tarde, Lima Cris Serra, centro da informação, Zona 3, desculpa. Versão nível 080 na chegada Mário Lima, Quilos Terra, altímetro no 012. Papatango, Mike Foxtrot, Sierra, completa a final do procedimento LFX-8, torre 118, decimal 95. Gente, uma boa tarde, já. Boa. Azul, azul, a retaguarda, tá livre seu pushback. Informo que vou ingressar o tráfego da TAM aí para estacionar no 62, ok? Coordeno com a equipe de solo para puxar um pouco mais a retaguarda. Confirma que está autorizado o pushback? Mais uma vez, após o azul que acabou de passar a retaguarda, está autorizado o pushback. Ah, ok, após o azul e mais a retaguarda para o TAM entrar no meio, obrigado. Localizador. Mike Fox Serra, continua a aproximação, lá de pista livre, pouso na 10 ou 17? Na 17, então. Ok, chame para, cancelar bem, para cancelamento, bate pela direita. Acima, tio. Xeré 63, 2-1 após o gol na final, alinhar e manter. Após a linha, mantém 63, 2-1. No... Não, eu tô com a 2-1. Tá se deslocando pro norte, tá? Esse ataque, seus 142 em andar. Sente. No meio, 1-2. O pouso a 17, vento 100 graus com 14 nós, Vitor, Índia, Juliette. Tive pouso no 7, Juliette. Já presente, qual foi modificar? Mike Fox, toque aqui. Mike Fox, é modificado 1-9, base pela direita. Chame na final, dá 1-7. Fox, trote A. 230, limite a radial 260 de Salvador. Autorizado, descida para 3 mil pés, altímetro no 012. 230, 2312, 672. Visual com campo, cadê que você é? Torre 118, decimal 92. 95, boa tarde, obrigado. Oi, o Kilo Quebec CA. Confirme? Tá passando o Kilo Quebec CA, senhor. Kilo Quebec CA, chame final normal, 97. Chamarei final da 97, Kilo Quebec CA. Altímetro no 012, reduz a velocidade 2209. 4000, reduzir para 220, 601. Alinhar e manter após o Avianca, eu passo ali 2231. Após a rodada do Avianca, alinhe e mantenha 2231. Passar o nível 140. Após o nível 140, vou direto conquista. Por 395, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, gol 395, obrigado. Quase para a final com o trem baixado, checado. Mike Fox Trot, já. Mike Fox, você aguarde pista no 7 livre. Já. Pista 529. Objeto 6722, desça para 2 mil pés, reduz a velocidade 1709, aguardando o vetor final para o localizador. 2000, reduzindo até 2000. Gol no 601, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite radial 260D, Salvador. Direita, proa 230, limite radial 260 de Salvador, 601. 235, 67, copia. Confia. Chame 198, bom voo. 198, obrigado. Transição fito 1198, 55 no 7. Brasília. Fala no zero direita, pela perdo do Luno 7. Olhe o fito 198, 55 no 7, transforma. 55 no 7, chame pronto, TAM 3567. Para pronto. Para o táxi, o voo no 755, tem 138 a bordo, 3 horas e 31, a terra capina. Do norte. Sim, a gente já matou a velocidade, tá? Está esperto que acontece. Torre, Salvador, muito boa tarde, 4295, LSL. 4234, continua aproximação para 1-0 e aguarde pista livre. Tenho duas aeronaves de aproximação aqui para 17, não vou interferir com o seu pouso na 10, ok? Já prosseguindo, guarda 9-4-2-3-4. Passarei 2231, autorizado a decolar, vento de 100 graus, solo 4 nós. O Lima Kilo Sierra reautorizado nível 050. 050. Deixa no táxi também. É, seu número 3 ou 17. Clara passagem ao tráfego, acompanha. Objeto 6722, autorizado a sinal do procedimento em LSXV. A Baetec pousou aqui, ele passou da papá. 360 para a esquerda, aquele que é back to 1012, completa a redução 200 mais. Em redução para 200, descendo 4000 com 1012, 16 e 12. Gol no 601, desça para 3000 pés. 3000, 601. 19-8, obrigado. Fox Air no solo 23, táxi até o pátio 5, a Baetec. Vitorino Vitor de Juliette, a pátio 8. Negativo, mantenha, Vitorino de Juliette. Sequestrando a agilidade, ok, ciente, porém mantenha, ok? Mantendo, ó, Quebec e Juliette. Eu acho mais estabilizado na minha linha, sou 601. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída Momo, após alvo, direto Barreira. 340 na Momo, após alvo, Barreira. 2231. Bono 925 na escuta do controle. Afirmativo. Chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288, alterna 260, Bono 925. Gol 1-2, tráfego 2 horas 5 milhas, prosseguindo para a aproximação final, ponte 737-703 no pé, em descida para 2 no pé. Reduz a velocidade 1-7-0 nós, aguardando o vetor final. Ok, 170 nós em redução, vai atingir 4000 agora, sente o tráfego, 1-2. Controle, o 5219 já livrou o tráfego? Afirmo, direto conquista. Direto conquista, 5219. Livre na 7, Kilo Quebec Serra, 100 graus com 14 nós. Livre pouso na 7, Quebec Serra. Bono 612, desça para 2 no pés, altímetro 1012. Com 1012 agora, 1012. Para o localizador, curva direita, proa 145, reporte estabilizado, gol 1612. 145, informar estabilizado. Autorização, né? Afirmo. 2. Objeto 6722, torre 118.95. Confirma, primeira torre? 118.95. 1895, confere? Afirmo. Gol no 601, completa final do procedimento LSX-Way, e agora torre 118.95, composto. 395, obrigado. Após a decolagem, 01234, responde. Já tem o PLB? É afirmativo, tá com 5 do PLB. 118.95, prossegue, acionamento táxi. Ok, 118.95, para acionamento táxi, grato. Falou, salva da moto, boa tarde, azul. 4234, de volta. 6722. 5729, livre decolar, 100 graus com 13 nós. Tem que decolar esse 7-0. Estou em Salvador, vou vir 0-1, passando toda a cena, bom. Ciente. Tony Chame Táxi, hotel Juliette Serra. Salvador, vou vir 0-1, passando toda. 6-0-1, número 2 para pouso, chame passando externo, pré-checado. Chamando o marcador. Polo 4234. 4234, portão 2, ingressa na Juliette para o portão 2. Juliette, portão 2, obrigado. Livre pouso, 100 graus com 13 nós. Repolha, 72. Web 5729, decolado aos 27, chame 198. 198, obrigado. Desça para 2 no pés, está autorizado a final do procedimento LSX-Way. Ok, 160 nós, cai para 2000. Controle. E autorizado o procedimento. Correto. Triplo Papá Romeu Lima, aguarde só um instante. Aguarde, Lima. Qual setor que vai afastar o Triplo Papá Romeu Lima? Fazer um ponto no Costa Azul, que eu preciso do Lula. Sim, só um instante. 340, na subida da El Leda, após confirmando o Triplo. Após Leda, Bride. Leda, Triplo, se batido. Continua a transformação, guarda de pista livre, 601, 100 graus com 13 nós. Guardando. Cima tá no pátio 4? Pátio da barra. Tá autorizado então, Costa Azul 500 pés, decolagem no 7, curva direita, controle 119.8, aciona 0150. Tá autorizado, decolagem no Costa Azul 500 pés, vai decolagem no 7, curva direita. Chamar com a 2198, o responder é o 0150, está com 018 a bordo no pátio da base. Prossegue com a torre 10895, Romeu Lima. 10895, Tirado, Romeu Lima. 2, boa tarde. Aé, web 10729. Comunicação, desça ao nível 050 na chegada a mão, altímetro no 012. A instrução é para o Papagão. Como recebe o controle? Como agora é 1929, em mais um minuto eu acredito que o plano já vai ter sido autorizado. Ok, obrigado, Laura. Informação tanto, chegada a mão, descendo para 050-1012. Web 5729, pode aprovar, Leda? Autorizado. É. Salvador, objeto 6722. Oxanema 6321, chama agora o centro Recife. 128.8, alterna 126.0. 288.260, Oxanema 6321, obrigado. Sony Semitax. Baixar de checada no menos 2. Ciente, continua a aproximação, aguarde liberação para pouso. No menos 2. No menos 2. Fora Copa, tá 3149. Galeão 340, Previsco 50, Bidev, Aper November 857, seguro. Up Zulu no 6, Gruf. E após conforme plano de voo. Controle em 1998-5535. A saída será da El Leda, Bidev com curva direita. Galeão Lima 340. E é por Whisky 50, BDL é por novembro 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo, então conforme plano de voo. Controle em 1998, transponder 5535, saída da EL, Leda BDL, tá 3149. Tá pronto para posicionamento? Afirmo, tá 3149. 601 ligou? 6722, ingressa para o portão 1. Ingressa portão 1, 672. Gol no 601, no reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 601. Sam 3149, coordenando com a equipe de solo. Tem um Webjet ingressando no pátio via Juliette. Após o Web, tá livre pro seu post. Post, vai coordenar após o livre post, 3149. Qual o pátio que irá parquear? Aquele à esquerda, assim que a gente livra a pista. O pátio 3 da aviação geral, isso? Afirmo. Ok, sim. Transporte em fila, isso? Afirmativo. Se até a Oscar ele lá mantém a posição, chama para o ingresso. Só tô até o gigante Zé. Para o posicionamento da 3567. 3567 autorizado, chame táxi. Parada. Lima, Kilo X-Ray. Reporte para o lançamento. Reportaremos, Kilo X-Ray. Dael Leda Bridge. Gente, obrigado, fez a pouco. 5-1, alterna 133-25. 251-3325, obrigado. Está sendo liberado, será seu portão, ok? Aguarde um instante antes da Juliette. Gente, B01 vai guardar antes da Juliette. Sim. A linha aí mantém o hotel Juliette Serra, pista 17. Número 2, o solo 33, libera a direita, agilizando, solo 21, décimo 9, a livrar. A livrar direito, 219, a livrar, ou no meio, ou no 2, fantástico. Solo Salvador, é o gol número 2, boa tarde. Boa tarde, número 2, mantém antes da Juliette. Tá mantendo antes da Juliette, número 2. Azul 4261, não copia? No 0 ou no 3, alô? Pode fazer, Xaniari, mantém 0 ou no 3. Sim, a gente mantém a posição até o Juliette Serra. Alfa Romeo Juliette, Alfa Yankee, controle Salvador. Seu eixo, o limbo, o hotel Juliette Serra está livre a decolagem da 97. 100 graus com 3 horas. O Salvador está 3149, pronto para o táxi com 45 a bordo, alterna Guarulhos, com 4 horas e 5 minutos na pista. Autorizado até o ponto de espera, 3149, 1012, a torre 118-95. Espera 10, vai chamar a torre no ponto de espera 118-95, tá fazendo 49. Juliette Alfanhan, que controle. Lima Kilo Serra no solo aos 36, táxi à direita. Chama o solo 219. Kilo Serra tá livre até o pátio 3, cruzando a Alfa, ingressando o Kilo. Gol no 0, 1, 3, livre decolagem, vento 1 centena de graus com 12 nós. Livre decolagem, 0, 1, 3. Salvador agora, o Sul 4261, passando, autorização 360 Campinas. Está autorizado, 4261, 360 Campinas, tapete Zulu no meia, e após conforme o plano de voo, decolagem no 0 direita, da Euleda Bridge. 1198 e 5531. Do nível 360 Campinas, via pelo 16 passada do plano, decola 10 da esquerda. Ou a saída da EL, pós-leda, pós-bridge, o controle 1998, contra o transponder 5531, o azul 4261. Estimativo, 4261 no portão 9, chamado. Samará, azul 4261. Para o táxi, está 3567, está com 80 a bordo, 3046, alternando com o meu Juliette, Hotel Sierra, controle Salvador. Quem voou até o Juliette Serra, decolado aos 37, pista 127, tá na linha do litoral, ascendendo para 1000 pés, vai manter os corredores até Morro de São Paulo, sobrevoa e regressa pelos corredores. 110 com 12, o triplo para Romeu Lima. Marcando separação, livre decolagem para Romeu Lima. Bono 03, decolado aos 38, chame 198, bom voo. 198, boa. 0134. Afirmo, recebo no meu pé. Ok, grato. Salvador, boa tarde, Bono 013. Bono 013, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. Sobe 360, saída da EL, após Leda, Bridge 103. Papatango, Oscar, Papa Golf, temos tráfego 12 horas, 1 2 milhas, sem comunicação com o controle Salvador, tipo e altimetria desconhecidos. Desça para 2 mil pés, altímetro no 012, separação para evitar o tráfego, curva à direita para 130, limite localizador. Descendo para 2 mil pés na proa 130, sob decoração para o localizador. Papatango Lima Kilo X-Way, temos tráfego que isso vai sobrevoar a área de Veracruz. No nível, está passando agora nível 060, em descida para 2 mil pés. Vai aguardar para o lançamento. Afirmativo. Pode dizer o senhor. Salvador, boa tarde. Triplo Papá Romeu Lima na sua escuta, decolado 17, destinando Costa Azul. Triplo Papá Romeu Lima, controle Salvador ciente, mantém condições visuais na linha do litoral, reporta sinal para pouso. Vai reportar na final, Romeu Lima. O Gol no 755, livre de decolar, vento de 100 graus, com 14 nós. Livre de decolar, pista no 0, 755, tornando com a espera da 10, da 3149. Após a corrida do Gol, ali mantém, 3149. Após a corrida ali, mantém, tá, 3149. Tango Oscar Papa Golf, nessa proa está autorizado para interceptar o localizador e ao final do procedimento ele é X-Way. Reporte visual com a pista. Golf vai interceptar e vai reportar visual Golf. Salvador, muito boa tarde. Golf 273, passo 220, tá com a informação Tango. Golf 273, controle Salvador, acima identificação. Desça para 4 mil pés na chegada Bonf, altímetro 1012. Chegada Bonf, 4 mil, com 1012, Golf 1273. O 755 decolado aos 4 anos, chama em 198. 98, boa, 755. Boa tarde, 755, da EL, cruza 1300. Ono 755, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. Da EL, Leda, Bridge, confirmando, e 360. Correto, nível 360. 360, 360. Conforme, decola da 10 direita, da EL Leda Bridge, 1198, 5526. A 3629 autorizado, Congonhas, 36.